Oi, gente, salve, salve! Uma ótima noite! Você está ouvindo a Rádio Comunitária Aconchego, diretamente da Zona Oeste do Recife, na frequência 88,5 FM. Bem-vindas e bem-vindos! Hoje é quinta-feira e semanalmente a gente tem esse encontrinho marcado às 19 horas para embarcar nas sessões exóticas. Eu sou Pri Oliveira, exótica seletora, e nesse programa eu convido vocês a ouvirem um som junto comigo. Na semana passada eu preparei um set bem dançante pra gente curtir e ele fica disponível lá no nosso blog, que é radioaconchego.milharal.org, na categoria Sessões Exóticas. Então, se você não ouviu, vai lá no blog, dá uma ouvida, divulga e compartilha com alguém, porque dessa forma você está colaborando muito com o meu e com o nosso trabalho. Então vai lá em radioaconchego.milharal.org na categoria Sessões Exóticas. Hoje é dia de exótica com vida e eu chamei uma pessoa super especial que eu admiro muito. A gente já curtiu muita coisa juntas, sempre compartilhando sons, comidas e risadas. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Exótica com Vida minha irmã, minha amiga querida do coração, Paty Egito. Amiga, valeu por aceitar esse convite. Tô muito, muito feliz de ter você aqui e de ouvir sua vozinha. Tava com muita saudade. Um beijo. Ei, galera da Rádio Aconchego, aqui quem fala é Paty Egito, pesquisadora musical da cidade de Brasília. Sou amiga da Pri, dessas trocas musicais, experiências. Fui convidada por ela para fazer uma seleção. Eu preparei um set para que nós pudéssemos curtir no dia de hoje, nas sessões exóticas. Fiz uma pesquisa, um passeio sonoro dentro da sonoridade que eu mais curto, que é os sons produzidos, criados e executados por mulheres mundo afora. É uma seleção muito especial para mim e eu espero que vocês gostem. É isso aí, é nóis. Energy, drank a cup of quarters on my chorus, then I could up. Hey. If I rule the world, money stacks for all my daughters. Hey. Never ask for payment in the womb, times nine. Now we see the blood on the street, times trying. Feminine energy, balance up the indestructible in the vaginal. Heaven in thine, heaven is mine. Spiritual, lyrical, mother sang, sweetest taboo, rickle kind. If I was astonished by the level of shame, feminine energy, energy rain. Intuition and ambition, intuition shine. Intuition and ambition running through my veins. Pour out the love, let the healing begin. The birds and the bees. I beg you, listen me. I beg you, open your ears for any waiting at they say. Waiting at they talk. Na serious talk at they talk, go. No be tilanga ears speaking. Listen. In this world we deal, member say ya, one day go come, when we all go go. Before long, we go meet Mama Godo.

maybe you would take me away into a higher plane and never really, really wanna go. But And send me if you tell him a story. Just so what blessings upon me. And that's how I me to give him the glory. I'm me delighted. General say my passion ignited. Got the music, get me excited. I'm coming like a potion. Mm-hmm. Blessings all for my life and my thank God for the journey, the earnings, I just for the plus. Yeah, and gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by my right hand. Bust a toast for the friends, we take off every load. One time, did sit down in a class and we bored. Then all is said the road and me go on with the road. Toast, yeah. I thank God for the journey, the earnings, I just for the plus. Yeah, and gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by my right hand. Bust a toast to the friends, we take off every load. One time, did sit down in a class and we poured dead. All is said the road and we go on with the road. Toast. Toast. Me tocas y me hunden las olas y me hunde la lluvia. Me besas, sueño y miel en mi boca, sueño y miel en la ropa. Persia is moving up in the world, and along with it has come a new freedom of expression. Discover new Tehran is a modern city, visibly leaning more west than east. The miniskirt is here, and along with it has come a new freedom of expression. I'm not afraid to die.

pasaron sobre el mar. Ayer quise llorar, por cierto, mas todavía no era tiempo. No era tiempo, pues el viento me guiaba. Yo volaba, yo reía, yo soñaba. Yo reía con tristeza y alegría. Soy una nube que la lleva el viento. sopra o vento, mãe. Vendaval de achar o tempo que tange o movimento, olhar e ansan e parre. Sopra o vento, mãe. Vendaval de achar o tempo que tange o movimento, olhar. Sopra o vento, mãe. Vendaval de axé. O tempo que tange o movimento, olhar. Iansã e parré. Sopra o vento, mãe. Vendaval de axé. O tempo que tange o movimento, olhar. Iansã e parré. Olha o tempo, zara, zara, tempo. Olha o tempo, zara, sou de Xangô. Vou tanto a minha saudade. Tentei te voltar pra lá. Eu canto a minha oração, que é pra Xangô me ajudar a rever meus campos verdes, cantar o tempo zará. Meu fim? Querem meus bens, me querem refém, eu só quero meu gin. Bebendo meu drink, ou sou God Link, penso bem assim. Linkando as quebras por onde passei, com o agir onde eu vim. Não aguentam com as pretas que trampam e fazem din din. Só pensam que minas como eu são para sim. Cada uma que eu já ouvi, nesses 29 que eu já vivi, baby. Cada porre que eu já bebi, de Bacardi, estilo Cardi B. Cada uma que eu já ouvi, nesses 29 que eu já vivi, baby. Cada corre que eu vi, vi, venci. Ouço conversa sobre bitcoins, minha mente diz bitcoin. Se o Fifitim resgatou milhões, eu garanti os mil, já é mato, morre. Dólar, dólar, euro, euro, euro, eu vou fazer dinheiro com aplicações. Olha, olha, olha que maneiro, se o gueto inteiro receber milhões. Dólar, dólar, euro, euro, euro, pra buscar uns equipos, equipato. Olha, olha que eu nem tenho tempo, se eu puder dormir, já é mal glamour. Cada uma que eu já ouvi, nesses 29 que eu já vivi, baby. Cada porre que eu já bebi, de Bacardi, estilo Cardi B. Cada uma que eu já ouvi, nesses 29 que eu já vivi, baby. Cada corre que eu vim, vi, venci. Garota, você é famosa? Eu? Sua onda toda bling bling. Você apareceu, foi do nada, queria que fosse tão fácil pra mim. Só pode estar milionária, quando o Bob não era assim. Só veste umas roupas boladas, umas rucas ousadas, dá uma pra mim. Cada uma que eu já ouvi, nesses 29 que eu já vivi, baby. Cada porre que eu já bebi, de Bacardi, estilo Cardi B. Cada uma que eu já ouvi, nesses 29 que eu já vivi, baby. Cada corre que eu vi, venci. Renanci, Black Bulgari, pra fechar. Colecionando Gucci, ao monstro, mandando bruta. Tô no jogo e esse game eu vim zerar. A demônia das linhas pode começar a rezar. Lágrima de paquita, quadriplica o rendimento. Mano, a praça de mal procura, meu fogo é tormento. Lucrando a cada verso, meu deboche eu fomento. Bilontra passa fome, se nossa derrota é alimento. Puto tolo, somos as minas chave do torro. Tio ontem pra nós relembra sem amiga. Só cordão de ouro na porra do meu pescoço. E agora eu te pergunto qual é o gosto. Fala que no meu ouvido qual que é o gosto. De ver quem tu tirou, vira máquina de placo. Eu tenho uma gaiola cheia de onças no meu bolso. Ouro é pouco, e esse puto todo. Quero diamantes, raia, blusa no meu jogo. Tu é um zero à esquerda e na minha mesa. Só quero sua cabeça, podem retirar o corpo. Isso é mão na mamona, jogando pela na lama. Sem piedade na frase, na minha teta. Tu na mama, puto feio pra caramba. Agora passa minha grana, tá bom de açúcar. Pra quem tá pra nota do de gabana. Senhor Deus, dizei-me vós, se é loucura, se é verdade, ou pura fúria do algoz. Estamos em pleno mar, o capitão faz a manobra pro chicote estalar. Estamos em pleno mar, irônico orquestra fazer-vos dançar. Estamos em pleno mar, o capitão faz a manobra pro chicote estalar. Estamos em pleno mar, irônico orquestra fazer-vos dançar. De onde vem, onde vai, digo que te satisfaz. No deserto do Saara tem o que te atrai. Negras mulheres de bocas pretas, crianças e moças suspendendo as tetas. Ou legiões de homens negros como a noite, que queres degustar num estalar de açoite. Adeus amores, adeus, adeus, como podes permitir tamanho horror, meu Deus. Estamos em pleno mar, o capitão faz a manobra pro chicote estalar. Estamos em pleno mar, irônica orquestra fazê-los dançar. Estamos em pleno mar, o capitão faz a manobra pro chicote estalar. Estamos em pleno mar, irônica orquestra fazê-los dançar. Espanhol, português, italiano, inglês também fez navio insano. Onde presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia. Se o velho arquejo no chão resvala, ouvem-se gritos e o chicote estala. Alto e cruel no porão negro fundo, infecto apertado, covarde imundo. Estamos em pleno mar, o capitão faz a manobra pro chicote estalar. Estamos em pleno mar, irônica orquestra fazê-los dançar. Estamos em pleno mar, o capitão faz a manobra pro chicote estalar. Estamos em pleno mar, irônica orquestra fazê-los dançar. Pois somos filhos do deserto, onde a terra expôs a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. Ontem simples, fortes, bravos, hoje miseros, escravos. Sem luz, sem ar, sem voz, sem razão, combatem baqueados na solidão. Colombo voa, mas não deixa traço, demonstra seu poder no levantar do braço. Estamos em pleno mar, o capitão faz a manobra pro chicote estalar. Estamos em pleno mar, irônica orquestra fazê-los dançar. Estamos em pleno mar, o capitão faz a manobra pro chicote estalar. Estamos em pleno mar, irônica orquestra fazê-los dançar. Ontem reis e guerreiros em Serra Leoa, hoje reis e guerreiros pelo mundo à toa. Hoje não se ouve mais chicote estalar, mas a podridão do homem continua a ecoar. Hoje somos mais fortes, guerreiros bravos, juntos não seremos nunca mais escravos. Temos luz, temos ar, temos voz e razão, combatemos firmemente por libertação. Estamos em pleno mar, e a nossa manobra ninguém vai parar. Estamos em pleno mar, e a nossa liberdade vamos celebrar. Estamos em pleno mar, Bahia, Jamaica, África. Estamos em pleno mar, Bahia, Jamaica, África. Estamos em pleno mar. Provoque estado de choque, não há quem não se retoque. Conquista todo ibope, mas dancehall não é pop. Provoque estado de choque, não há quem não se retoque. Conquista todo ibope, mas dancehall não é pop. Líquidos Deixa chover, deixa molhar, deixa cair cera no chão, deixa rodopiar, roda peão. Palma da mão, chega feito lua cheia, incendeia de feitiço minha rua inteira, meu juízo. Venta e me leve inteira de sorriso, encandeia, pisa o pé descalço na areia. Eia. É isso aí, galera. Muito obrigada a todo mundo que curtiu o set. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter mandado um pouco de energia positiva para vocês nesse período tão difícil. Agradeço muito à Exótica Seletora, minha grande amiga Pri, e aos Sessões Exóticas. E espero contribuir cada vez mais com o projeto. E vida longa. Um abraço a todos. Logo acordar, pra ir pra labuta com um afinco. Deixa eu falar, meu teto não é de vidro, é de zinco. Exagerar, colar anel, pulseira e brinco. Rádio Comunitária Aconchego, 88,5 FM.